Fecheiro 37, página 326. No dia 4 de julho, morreu mais um homem e havia 30 nos estrados do hospital. Na opinião do cirurgião Bauman, todo o casco do Alexander parecia estar forrado de cadáveres no pior estado de decomposição. Como podiam aqueles desafortunados homens sobreviver no meio de tal putrefação? No dia seguinte chegaram duas ordens dos sírios. A primeira dizia que deveriam ser retirados os ferros a John Powers. Assim que fosse solto, deveria apresentar-se ao Sr. Bones, pois nada fora dito que o proibisse de trabalhar. A segunda ordem desagradou enormemente aos tenentes John Stone e Sherp. A ração de água para todos os homens da frota, as mulheres e as crianças recebiam menos, seria reduzida de 4 para 3 quartilhos, fosse ele marinheiro, fuzileiro ou condenado. Os condenados receberiam um quartilho de manhã e 2 a meio da tarde. Esta operação deveria ser vigiada por um oficial fuzileiro, com 2 dos seus subordinados e mais 2 condenados servindo de testemunhas. Os fuzileiros e condenados seriam sempre substituídos para impedir vigarices e conluios. Os porões seriam encerrados. O barril de água a ser usado também. E ficaria sob rigorosa vigilância. A custódia das chaves competia aos oficiais. A água para panelas e cafeteiras era distribuída de manhã, juntamente com a dos animais. Estes bebiam copiosamente. O gado e os cavalos chegavam a 10 galões por dia, por cabeça. 3 dias depois, desapareceram calmarias e tempestades e os ventos de sueste passaram a soprar, apesar de os navios ainda não terem cruzado o Equador. Imediatamente se animaram os espíritos, embora a frota fosse obrigada a manter o seu curso a uma milhagem diária inferior a 100. O Alexander sulcava as ondas altas com o cordame a ranger, como sempre, paralelo ao Scarborough, o navio do concerto. O Sirius e o Supply não vinham muito atrás. O Friendship seguia à frente, com as ondas a entrarem-lhe pela proa e sacudindo massas de água como se fosse um cão. Quando os botões de prata dos casacos vermelhos de Johnstone e Sherp começaram a enegrecer e o cheiro que invadia o tombadilho de popa se tornou tão mau como o do convés inferior, os dois tenentes e o cirurgião Bauman constituíram uma comissão e foram falar com o capitão, que os recebeu e considerou as queixas absurdas. Preocupava-o mais que os condenados roubassem o pão, achando que deveriam ser vergastados quase até à morte. O que o senhor devia, respondeu rispidamente Johnstone, era agradecer à sorte por não lhe roubarem o rum. Os dentes sujos surgiram num sorriso de puro prazer. Os outros navios poderão ter problemas com o rum, meus senhores, mas o meu não tem. Agora ide e deixai-me em paz. Entreguei a bomba de estibordo a Chips para que a arranjasse, pois não funciona convenientemente. Sem dúvida é isso que causa o estado dos porões. Mas como poderá um carpinteiro arranjar um objeto cuja capacidade de funcionar depende do metal e do couro? Perguntou Bauman entre dentes. Rezem para que possa. Agora ide. Bauman desistiu. Fez sinal ao Sirius e recebeu autorização para ir de barco até ao Charlotte, ter com o cirurgião-geral John White. Sob o comando do tenente Sherp, o Scaler cortou as ondas. Charlotte, um navio muito pesado, estava a atrasar-se. A viagem de regresso ao Alexander foi assustadora, até mesmo para Sherp, que nunca voltava às costas ao pior dos mares. Assim, quando o cirurgião White subiu a escada do Alexander, não vinha de muito bom humor. Preciso dos homens de Bristol, disse Stephen Donovan. Vão a entreponte falar com os senhores White e Bauman. Para dizer a verdade, pensou Richard, que aprendera muito acerca de bombas durante o tempo que passara com o fugitivo Sr. Thomas Latimer. As do Alexander deveriam estar um convés abaixo, de modo a reduzir o peso da coluna de água que tinham de erguer do porão. Mas como o barco servia para o transporte de escravos, os donos não gostavam que houvesse buracos no casco a um nível inferior. A verdade era que ninguém se preocupava grandemente com os dejetos dos porões quando o navio entrava em doca seca para a carenagem. No compartimento dos fuzileiros na entreponte havia duas cisternas, uma a bombordo e outra a estibordo. Cada uma delas equipada com uma vulgar bomba de sucção com um manípulo. Um cano saía de cada uma das cisternas e esvaziava-se no mar através de uma válvula. A bomba de estibordo estava desmontada. A de bombordo recusava-se a funcionar. Teremos de ir lá abaixo, disse o cirurgião White, com o rosto acinzentado. Como pode um homem sobreviver num local destes? Os seus, tenente Johnstone, deveriam ser condecorados pela sua paciência. Richard e Will Connolly ergueram a escotilha e vacilaram. Lá embaixo, o porão estava completamente às escuras. Porém, o som do líquido a bater nos barris da água era audível aos que tinham recuado. Preciso de luz, disse White, atando um lenço ao rosto. Um de nós terá de ir lá abaixo. Senhor, disse respeitosamente Richard, não meteria uma chama aí dentro. O próprio ar pode incendiar-se. Mas tenho de ver. Não há necessidade, senhor. Acredite, todos ouvimos o que se passa. Os dejetos inundaram o porão. O que significa que este está completamente entupido. Nenhuma das bombas funciona e talvez nunca tenha funcionado. A última vez que estivemos aqui embaixo, esvaziámos o porão a baldes. Estamos com este problema desde Galleon's Reach. Como te chamas? Perguntou White através da máscara. Richard Morgan, senhor, e sou de Bristol. Sorriu. Nós, os homens dessa cidade, estamos habituados a ar viciado, de modo que nos põem sempre de serviço no porão. Mas a limpeza a baldes nada remedeia. Tem de ser bombeado e bombeado todos os dias, mas não com estas bombas de sucção. Levam uma semana para retirar uma tonelada de água quando funcionam devidamente. O carpinteiro será capaz de as arranjar, Sr. Johnstone? Johnstone encolheu os ombros. Pergunta ao Morgan, senhor. Parece que ele sabe. Confesso que não percebo nada de bombas. O carpinteiro será capaz de as arranjar, Morgan? Não, senhor. Há tantos sólidos no porão que os canos e os cilindros deste tamanho vão entupir a cada tentativa. O navio precisa de bombas de corrente. E o que faz uma bomba de corrente que estas não façam? Perguntou White. Tratam do que está aí embaixo, senhor. É uma simples caixa de madeira, com dimensões internas muito maiores do que estes cilindros. A elevação faz-se através de uma corrente metálica chata, esticada, sobre dentes de madeira, e um cilindro de madeira no fundo. No cimo, há umas ripas de madeira ligadas a essa corrente, que se achatam quando descem e se desdobram quando sobem para exercer a sucção. Um bom carpinteiro pode fazer tudo, exceto a corrente. É um instrumento tão simples que dois homens, fazendo girar o cilindro dentado, podem erguer uma tonelada de água no minuto. Então, o Alexander deve ser equipado com bombas de corrente. Haverá alguma a bordo? Duvido, senhor. Porém, o Sirius, que foi há pouco reequipado, deverá ter bombas deste tipo. Calculo que tenha correntes sobressalentes. Se não, talvez as haja num dos outros navios. White voltou-se para Bowman, Johnstone e Sherpe. Muito bem. Vou ao Sirius dar conta do que se passa ao governador. Entretanto, o porão e o porão de carga terão de ser esvaziados. Todos os fuzileiros e condenados que não estiverem doentes terão de trabalhar. Não quero que apenas os homens de Bristol tenham de passar por isto, disse para Johnstone. Depois voltou-se para Bowman. Por que não relatou antes esta situação, Sr. Bowman? Já passaram 7 meses. O capitão deste navio é uma lesma. Nem seria capaz de sair do caminho se a mezena caísse sobre a sua cabina. Como cirurgião, é seu dever preservar a saúde de todos os que se encontram a bordo, incluindo os condenados. Não o fez e pode estar certo de que me queixarei ao governador. William Bowman ali ficou, com uma roseta em cada face e uma expressão rígida de choque e fúria no rosto formoso. Escocês era 5 anos mais novo do que o irlandês White e desde o início não tinham simpatizado um com o outro. Era muito desagradável ser repreendido diante de 2 fuzileiros e 4 condenados. Era aquilo que o Major Ross fazia aos seus tíbios subordinados. Não era o momento de resolver o assunto com White. Porém, Bowman prometeu a si próprio que, antes que a frota chegasse a Botany Bay, lhe pediria satisfações. Os seus olhos, enormes, detiveram-se em todos os condenados em busca de um olhar de alegria ou troça. Mas nada viu. Conhecia aquele grupo por uma estranha razão. Nunca estavam doentes. Neste momento, o Major Ross chegou ao fundo da escada com a curiosidade acirrada por Sherp andar de novo no mar de um lado para o outro. Bastou-lhe uma fungadela para se inteirar do problema. Bowman, rígido, retirou-se para amuar na sua cabina e preparar a vingança, enquanto White explicava o ocorrido. Ah, sim, disse Ross, olhando para Richard com ar sério. És o chefe asseado, lembro-me muito bem. Com que então és especialista em bombas e afins, não é verdade, Morgan? Sei o suficiente para ter a certeza de que o Alexander precisa urgentemente de bombas de corrente, senhor. Concordo, senhor White. Vou levá-lo ao Sirius. E depois ao Charlotte. Senhor Johnstone e senhor Sherp, ordenem o início da limpeza dos porões e abram mais 2 buracos no casco, abaixo das vigias, para que os homens possam despejar os baldes diretamente para o mar. No dia seguinte, o tenente Philip Gidley King chegou com o Major Ross e o cirurgião-chefe White. Lançou uma olhadela à bomba de estibordo, que Richard tinha retirado e desmontado, e soltou uma exclamação de evidente desdém. Esta coisa não conseguiria chupar sêmen da pila de um sátiro. Este navio tem de ser equipado com bombas de corrente. Onde está o carpinteiro? A meticulosidade inglesa, combinada com o entusiasmo celta, opera maravilhas. Pertencente à Marinha Real e, portanto, de hierarquia superior a um tenente da Marinha, King manteve-se a bordo o tempo suficiente para se certificar de que Chips compreendera exatamente o que tinha a fazer e que o sabia fazer, e partiu para relatar ao comodoro que daí em diante o Alexander seria um navio muito mais saudável. Porém, o veneno estava impregnado nas madeiras e o Alexander nunca teve muita saúde. Todavia, os eflúvios gasosos que se tinham depositado por toda a parte inferior evaporaram-se gradualmente. A vida tornou-se mais suportável. E Esmeralda Sinclair? Ficara satisfeito por ter visto o problema dos seus porões resolvido sem qualquer custo para a Walton and Company. Muito pelo contrário. Quem raio gritava ele do seu poleiro à popa? Trimmings andará a inspecionar e contar-lhe tudo. Se atrever a abrir 2 buracos de merda no seu navio. A frota passou o Equador durante a noite, entre os dias 15 e 16 de julho. No dia seguinte, os navios defrontaram-se com as primeiras rajadas uivantes, depois de terem saído de Portsmouth. As escotilhas foram fechadas, tendo os condenados mergulhado na mais profunda escuridão. Para aqueles que, como Richard, passavam todo o tempo na coberta, era um pesadelo, apenas aliviado pelo facto de o pior fedor ter desaparecido. As ondas corriam a bombordo e o Alexander picava mais do que rolava, o que lhes dava, alternadamente, as extraordinárias sensações de uma pressão esmagadora e de imponderabilidade quando o navio se erguia no ar, para logo bater na água com um ruído semelhante ao de uma enorme explosão. Todos rolavam entre a antepara e a divisória, formando um ângulo reto em relação ao movimento. Surgia de novo o enjoo, já considerado coisa do passado. Ai, que sofria terrivelmente. E fora demasiado. Quando a frota saiu de dentro da tempestade, com os reservatórios de água de novo cheios para as rações de água poderem ser repostas, foi para todos evidente, até mesmo para o desconsolado Joe A. Long, que Isaac Rogers não iria sobreviver. Pediu para falar com Richard, que se acocorou em frente de Joe. Este amparava no colo a cabeça e os ombros de Ike. Este salteador chegou ao fim da sua estrada, disse. Estou feliz, Richard. Alegra-te por mim também. Olha por Joe, vai precisar. Descansa, Ike. Olharemos todos por Joe. Ike ergueu um braço esquelético para indicar a prateleira junto à trave. As minhas botas, Richard. És o único a quem poderão servir e quero que fiques com elas, tal como estão, inteiras e completas. Percebes? Percebo. Serão sabiamente utilizadas. Ainda bem, disse e fechou os olhos. Morreu cerca de uma hora depois, sem os ter voltado a abrir. Tinham morrido tantos homens a bordo do Alexander que os fazedores de velas tiveram de pedir lona velha aos outros navios. Vestido com roupa limpa, Isaac Rogers foi envolto e cozido na sua mortalha e levado para a coberta. Como tinha o livro de orações, Richard leu o serviço dos defuntos, encomendando a Deus a alma de Ike e aos mares o seu corpo, que deslizou borda fora e se afundou imediatamente puxado pelas pedras de basalto recolhidas na mesma praia de Tenerife em que John Powers foi encontrado a dormir. O navio da morte já gastara todo o seu lastro de metal. O cirurgião Bauman ordenou nova fumigação, tudo esfregado com óleo de alcatrão e uma nova camada de cal. A sua era uma vida muito solitária, metido no tombadilho, tendo por companhia apenas dois tenentes dos fuzileiros. Tratavam das suas coisas separadamente e nada partilhavam com ele. Tal como Arthur Bowes Smith, o cirurgião do Lady Penrhyn, Bauman entretinha-se com o seu interesse pelas muitas criaturas marinhas que encontravam e, quando eram suficientemente pequenas, conservava-as em álcool. Tinha de admitir ser muito mais fácil descer à prisão naqueles dias das bombas de corrente. Mas estava ainda ofendido com a repreensão do cirurgião White e decidido que não seria por sua culpa que os malditos condenados continuavam a morrer. Quando um condenado utilizou a latrina da tripulação e foi varrido borda fora por uma onda caprichosa, o número desceu para 183. No princípio de agosto, a frota chegou ao Cabo Frio, a um dia de viagem da mais importante cidade do norte do Brasil. Mas as montanhas altas e recortadas dessa costa comportaram-se exatamente como os picos de Santiago. Uma vez dobrado o cabo, o vento alternava em patas de gato e calmarias. Desceram às cegas para o Rio de Janeiro, sem conseguirem lá chegar antes da noite de 4 para 5. Estava-se então no inverno. O Rio de Janeiro situava-se muito a sul do Equador, um pouco a norte do Trópico de Capricórnio, fora dos domínios do caranguejo e da cabra. A viagem, desde Tenerife, tinha levado 56 dias e havia 84 que tinham deixado Portsmouth, números que perfaziam exatamente 8 e 12 semanas e 6.600 milhas terrestres. A entrada nos domínios coloniais de Portugal exigia uma autorização e foi um assunto muito demorado. Às 3 horas da tarde, a frota atravessou a barra de 1 milha de largura entre os pães de açúcar ao som de uma salva de 13 tiros dos sírios a que responderam os canhões do Forte de Santa Cruz, desde a madrugada que toda a gente do Alexander se tinha pendurado no gradeamento da morada, fascinado por este lugar estranho e fabulosamente belo. O pão de açúcar do lado sul era um monte de 400 metros de rocha cinzento-rosada, coroada por uma cabeleira de árvores, sendo o do lado norte menos espetacularmente nu. Erguiam-se mais penhascos, com os cimos recortados, as encostas cobertas de florestas de um verde luxuriante, com centelhas de luminosa relva e proeminentes placas de rocha cinzenta, creme e cor-de-rosa. As praias eram enormes, curvas cobertas de areia amarelada e de espuma branca da rebentação das ondas vindas de um oceano calmo e silencioso depois de se ter entrado a barra. Lançaram a âncora, não muito no interior, diante das várias fortalezas erguidas para defender o Rio de Janeiro dos predadores marítimos. Só no dia seguinte, os 11 navios foram rebocados para os seus cais permanentes ao largo da cidade de São Sebastião, que era o verdadeiro nome do rio urbano. Ocupava uma península mais ou menos quadrada na costa ocidental, enviando os seus tentáculos para dentro dos vales entre os picos que os rodeavam. O porto estava cheio de barcos de mantimentos, a maior parte deles conduzidos a remos por negros quase nus, e todos com um toldo de cores berrantes. Richard via as torres das igrejas encimadas por crucifixos dourados, mas para além delas, o rio poucos mais edifícios altos possuía. Ninguém proibira aos condenados o acesso à coberta. Nenhum deles fora posto a ferros, nem mesmo John Power. Porém, uma patrulha de escalés remava constantemente em redor dos 6 transportadores, afastando deles os barcos dos mantimentos. O tempo estava bom e muito quente, o ar imóvel. Oh, quem pudesse ir à terra! Mas todos os condenados sabiam ser impossível. Ao meio-dia, serviram-lhes enormes bocados de carne fresca, panelas de inhame e feijões, caldo de arroz e um pão de sabor estranho que mais tarde disseram a Richard de ser feito de uma raiz chamada caçada. Mas isso nada foi, em comparação com o momento em que chegaram os negros risonhos que lançaram centenas e centenas de laranjas sobre a coberta, como se de um jogo se tratasse, com os dentes brancos e cintilantes nos seus rostos de ébano. Richard, tal como os outros, já conhecia as laranjas. Lera que algumas casas ricas possuíam laranjais e uma vez o primo James farmacêutico mostrara-lhe uma que viera juntamente com os limões que importava para fabricar óleo. Estes deterioravam-se menos. Algumas destas laranjas tinham um diâmetro de 15 a 17 centímetros e uma cor forte e rica. Outras eram quase vermelhas na casca e também na polpa. Depois de descobrirem que a intragável casca saía com facilidade, os condenados e fuzileiros empanturraram-se, encantados com o sabor doce e com o sumo. Por vezes, comiam enormes limões brilhantes e amarelos, de modo a cortar o gosto açucarado de tantas laranjas. Outras vezes, chupavam limas, com menos sumo, que ficavam entrando à astringência do limão e a doçura da laranja. Não se cansavam dos citrinos, nunca lhes eram bastantes. Ao descobrir que os frutos mais pálidos tinham sido colhidos ainda verdes, no fim da sua 3ª semana no rio, Neddy Parrott começou a armazenar os globos suculentos, que na sua opinião poderiam durar alguns dias. Ao aperceberem-se disso, muitos outros condenados fizeram o mesmo, e muitos homens, incluindo Richard, guardaram os caroços das laranjas e dos limões. Todos os dias recebiam pão fresco, legumes de espécies diferentes e pão de caçada. Uma vez que os fuzileiros descobriram que o rumo do rio tinha possivelmente má qualidade, mas era o preço da chuva, a disciplina e a vigilância dos condenados deixou praticamente de existir. Os dois tenentes raramente se encontravam a bordo, o mesmo acontecendo com o cirurgião Bauman, que se dedicou às excursões ao interior para observar as enormes e cintilantes borboletas e as maravilhosas flores que mais pareciam de cera, chamadas orquídeas. Ansiosos por possuírem animais de estimação, tripulação e fuzileiros voltavam muitas vezes com papagaios muito mansos, de cores maravilhosas. Restavam apenas dois cães, dado que, conforme o previsto por Donovan, o resto servira de isca aos tubarões. O gato Rodney, a esposa e a família, cada vez mais numerosa, estavam de excelente saúde. O Alexander poderia ter agora melhores condições sanitárias, contudo, continuava cheio de ratos e ratazanas. Mesmo assim, havia uma faceta menos agradável no rio. Era o paraíso das baratas. A Inglaterra possuía também esse pequeno animal, mas estas eram gigantescas, peludas e voavam ruidosamente com as mesmas intenções maléficas dos tubarões. Agressivas e espertas, atacavam o homem em vez de fugirem. Desde os militares mais graduados do Sirius até ao mais infeliz dos condenados do Alexander, os homens sentiam-se à beira da loucura em presença das baratas. A maior parte dos homens, que não podiam sair dos navios, dormiam quase nus na coberta, porém não tão calmamente como no mar alto. O rio nunca dormia, nunca ficava escuro. As igrejas e outros edifícios eram iluminados durante a noite, como se os portugueses e os seus inúmeros escravos negros temessem os que se escondiam por entre as sombras noturnas. Depois de altas horas da noite, Richard ter escutado um animal soltar um ruído de fazer gelar o sangue, entre o grito e o rugido, compreendeu porque queriam afastar a escuridão. Pelo menos duas ou três vezes por semana havia fogos de artifício, sempre em honra de um qualquer santo, da Virgem ou de um acontecimento da vida de Jesus Cristo. Nada havia de sóbrio ou calmo na vida religiosa do rio. Este aspecto ofendia pessoas como Bauman e Sherp, seguidores de Knox, que consideravam o catolicismo imoral, degenerado e satânico. Estou admirado, Johnny, afirmou Richard a John Power, enquanto assistiam a fagulhas e gavinhas coloridas que desciam de um foguete lançado para o céu. Estou admirado que não tenhas tentado fugir. Power pareceu surpreendido. Aqui, sem saber falar português, num dia davam cabo de mim. Exceto os transportadores portugueses de escravos e os brigues de carga, o único navio no porto é um baleeiro inglês que está a limpar o casco e deve levar de volta nele um grupo de inválidos do Sirius e do Supply. Mudou o assunto, que provavelmente lhe era muito incómodo. Vejo que o Esmeralda, como de costume, não liga nenhuma ao navio. Não faz a mínima tentativa para o limpar. O Sr. Bones não te contou? O Alexander é forrado a cobre. Richard sacudiu o peito, pegajoso de sumo de laranja. Vou sair pela borda para lhe lavar o casco. Não sabia que já conseguias nadar. E não sei. Mas meto-me na água, agarrado à escada, na esperança de mais cedo ou mais tarde o poder fazer sem essa ajuda. Ontem soltei-me e consegui boiar durante 2 segundos. Depois entrei em pânico. Hoje, talvez isso já não aconteça. Eu sei nadar, mas não me atrevo, disse Power pesaroso. Indisciplinado ou não, Power sabia tomar conta de si.